Chinaro, os langas a dançar a nossa música. Seria assim. Amiguizile, vai aí, amiguizile. There's no fights and there's no tears. There's no need if you're not here. Seria assim. Amiguizile, vai aí, amiguizile. There's no fights and there's no.